mais uma do César do Vale e tá na boca da galera. Vem! Te disse que eu estava na pior, se enganou. Ficou pra trás, nem lembro mais o seu amor. Quando te amei, cê esnobou. Agora quer voltar atrás, chora que hidrata. Eu não tô nem aí pra você. Sofra sua ingrata. Achou que nunca ia me perder. Mas você me perdeu, meu bem. Agora encontrei alguém que me dá amor, que me dá valor, e você não deu. Mas você me perdeu, meu bem. Agora encontrei alguém que me satisfaz, que sempre quer mais. E sobre você eu nem me lembro mais. Na pior, se enganou, o quê? Ficou pra trás, nem lembrou mais do seu amor. Quando te amei, cê esnobou. Agora quer voltar atrás, chora que me trata. Eu não tô nem aí pra você. Sofra sua ingrata. Achou que nunca ia me perder. Mas você me perdeu, meu bem. Agora encontrei alguém que me dá amor, que me dá valor, e você não deu. Mas você me perdeu, meu bem. Agora encontrei alguém que me satisfaz, que sempre quer mais. E sobre você diz assim: eu nem me lembro mais.